Panorama Agrícola para 3 de novembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quarta-feira, 3 de novembro, noite de lua minguante. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está hoje o Eduardo Maier. Vamos ao ditado do programa de hoje. Não me jogue aos lobos, porque voltarei liderando a matilha. Confira as atrações do Panorama Agrícola de hoje. Na entrevista, Rio do Sul mostra uva e vinho na Biofac São Paulo, a maior feira de orgânicos da América Latina. E o agricultor familiar pode ganhar desconto na liquidação da dívida do Pronaf. Uma dica que pode mudar o seu dia. Sabor especial a bolos, biscoitos e pudins, utilizando a casca da laranja. Basta ralar a casca e levar ao forno baixo até secar bem. Guarde em vidros bem fechados. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Hoje, 3 de novembro, amanhã e sexta-feira, em São Paulo acontece a Biofac, que é a maior feira de produtos orgânicos da América Latina. E Santa Catarina terá um representante, um produtor de Rio do Sul, que está na linha para conversar com um ouvinte do Panorama Agrícola. O Joelcio Fronza é engenheiro agrônomo e produtor de uva. O que você está levando para São Paulo para essa feira internacional de orgânicos, Joelcio? Nós estamos levando 4 produtos. O primeiro é o suco de uva orgânico, já em conversão para biodinâmico. Nós estamos levando também um espumante biodinâmico, feito com a uva Niágara, num processo Champagne Noise, que é a segunda fermentação na própria garrafa. Outro produto é o vinho tinto licoroso, é tipo um vinho do Porto, envelhecido e trabalhado já há 4 anos. E um vinho tranquilo, que a gente diz que é um vinho branco, seco, biodinâmico, todos eles certificados pelo IBD. Joelcio, qual é a diferença básica entre a produção orgânica e a biodinâmica? No orgânico, a gente procura trabalhar com fertilizantes de origem orgânica, defensivos orgânicos, né? A biodinâmica é algo a mais do que o orgânico, né? Não é simplesmente substituir esses defensivos e fertilizantes, mas sim trabalhar as forças da natureza, respeitar as forças da terra. Para isso nós utilizamos os preparados biodinâmicos. Para isso nós seguimos um calendário que vem todo ano da Alemanha, traduzido para o português, que nos indica os momentos exatos de fazer a poda, de fazer todos os manejos no parreiral, né? Utiliza-se também muitos chás à base de plantas, principalmente cavalinha, dente de leão. Todo um trabalho no sentido de ensinar a planta a se autodefender. Essa é a diferença básica para o cultivo biodinâmico. É a primeira vez que você vai à Biofac? Nós tivemos uma oportunidade também de estar presente lá para conhecer a feira em 2008, para conhecer essa feira também em São Paulo. Mas como expositor é a primeira vez? Como expositor, sim. Os produtos que saem aí da sua propriedade têm uma marca, um nome? Sim, nós temos nos vinhos nós temos a marca Carattere, né? Vem do italiano, traduzido para o português, é bem fácil, de caráter. E o suco de uva tem a marca Duva, D'apóstrofo uva. Bem simples. E são produtos que o consumidor encontra facilmente no mercado? Então, nós estamos começando agora a entrar no mercado. Na verdade, é um trabalho de 10, 12 anos que nós temos aqui na região do Alto Vale, né, formatando esse projeto no sentido de fomentar essa produção orgânica, visando também lá na frente a produção biodinâmica, né? Então nós estamos entrando, esse ano, né, por isso para nós é muito importante estar nessa feira, porque é o ano justamente que a gente vai lançar, está lançando esses produtos a nível de Brasil. Joelcio Fronza, engenheiro agrônomo de Rio do Sul, quantas famílias trabalham no seu empreendimento? Atualmente nós estamos com 7 famílias, nós estamos criando mais um grupo já com mais 8 famílias e pretendemos ampliar, né, apresentar essa oportunidade, né, essa alternativa para o produtor do Alto Vale do Itajaí. Perfeitamente. Em termos de produtividade, de renda, é um bom negócio a produção de uvas no modelo orgânico e biodinâmico? Sim, é um excelente negócio para o produtor, né? É uma alternativa. O que se esbarra hoje é o alto custo de investimento inicial, que é a implantação do pomar, né? Mas para isso, assim, existem financiamentos, né, que o agricultor pode pegar, e até a nível de produção orgânica, uma vez certificado e comprovado que ele é orgânico, o produtor pode até dobrar a quantidade de recurso captado. Então, o grande custo, na verdade, é a parte de implantação. Depois de implantado, né, se tem um custo menor, que é a de manutenção, né? Então, essa é a grande dificuldade, mas, felizmente, se tem ainda linhas de financiamento que podem fazer com que o produtor inicie nessa atividade. Joelcio Fronza, engenheiro agrônomo e produtor de uva em Rio do Sul. Qual a sua expectativa aí nos dias 3, 4 e 5 com relação à Biofac, num stand coletivo aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Em termos de negócio, qual a sua expectativa? Bom, a expectativa é grande, porque a informação que a gente tem da visita que a gente fez em 2008 é uma feira justamente de negócios. Nessa feira não pode ser vendido produto, mas sim vão estar ali representantes comerciais, vão estar restaurantes, lojas de produtos orgânicos. Então, é uma feira que não é aberta ao público, mas sim às pessoas que comercializam esse tipo de produto em São Paulo e principalmente e também em todo o Brasil. Agradecemos a Joelcio Fronza, produtor de uva do Alto Vale do Itajaí, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Joelcio, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado pela oportunidade, um abraço. É hora das notícias. A partir de hoje, o programa Panorama Agrícola passa a oferecer diariamente na internet previsão para o mar no endereço http://panoramaagricola.epagre.sc.gov.br. Os boletins trazem a previsão para o dia atual e o dia seguinte. A previsão do mar engloba toda a região sul do Brasil e será dividida pela Ipagre Sirã em duas partes, do Chuí até Laguna e de Laguna até Paranaguá. O formato do arquivo em áudio é MP3. E você também pode acessar pelo site da Ipagre Sirã. Publicado o decreto que dispõe sobre remissão de dívidas e desconto para liquidação de dívidas rurais de produtores e agricultores familiares. Com o decreto, passam a ter direito à remissão de dívidas agricultores com operações de crédito rural do Pronaf Grupo B de todo o país, com valor de até R$ 1.000 e contratadas até 31 de dezembro de 2004. Podem também contar com descontos para a liquidação das dívidas agricultores que contrataram o Pronaf Grupo B com valor de até R$ 1.500 entre 2 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2006. O desconto previsto nesse caso é de 65%. Publicado no Diário Oficial da União, o decreto que regulamenta o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Os recursos desse fundo serão aplicados em ações de combate à desertificação, em ações de adaptação ao clima e em ações que promovam a difusão de novas tecnologias, o incentivo a cadeias produtivas sustentáveis e também ao pagamento por serviços ambientais. A Ipagre Sirã, aliás, participa de um grupo aqui em Santa Catarina que estuda a legislação sobre pagamento de serviços ambientais aos agricultores. Esse fundo de mudança no clima já tem aprovado pelo governo para o ano que vem 226 milhões de reais. O MDA promoveu recentemente em Brasília uma oficina de metodologia da rede temática de agroecologia. Participaram articuladores estaduais das empresas de assistência técnica e extensão rural. Hoje no país são 16 redes temáticas de assistência técnica e extensão rural, desde agroecologia até agricultura familiar, formação de agentes de assistência técnica, áreas de leite, de mercados diferentes, de turismo rural, de mulheres rurais e também de plantas medicinais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.